Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um Papo de Jornalista, o podcast do blog Fiches em Bracholas. Meu nome é Max Fischer e estou na companhia mais do que agradável da minha co-host favorita, Débora Sestari. Desce, boa noite pra galera. Oi, pessoal, de novo. No programa de hoje, a gente está aqui com Ayrton Ortiz, que ele é jornalista de aventura/turismo. E nessa parte B do programa, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre o que é jornalismo de aventura, jornalismo de turismo, como é que é o trabalho dele, como ele escreve o livro, enfim, a gente vai colocar um pouco a mão na massa. Quando a gente procura ler sobre você, a gente esbarra num termo chamado jornalismo de aventura, que falam que você é o inventor do estilo no Brasil. O que seria ele? Os meus livros, eles começaram a ser estudados nas faculdades de jornalismo, não é? Tem uma quantidade assim, enorme de faculdades de jornalismo do Brasil inteiro que estão adotando os meus livros e estão usando os meus livros como referência na faculdade. E isso gerou uma série de trabalhos de conclusão de curso, uma série de ensaios, né, sobre os meus livros. E lá pelas tantas, um desses rapazes, um desses estudantes que fez um trabalho de conclusão de curso dele, ele criou esse termo, né? Que o que eu fazia era um jornalismo diferente do que até então se fazia aqui no Brasil. E ele que batizou um jornalismo de aventura. Né? O que seria, então, essa diferença assim, que ele constatou lá? E ele fez um trabalho muito bacana em cima disso aí. Depois ele mandou a cópia até. Porque o jornalismo que eu faço, ele tem algo que é realmente diferente dos outros. Né? É um jornalismo onde um repórter, ele é, ao mesmo tempo, repórter e protagonista da reportagem. Uhum. Né? Então, por exemplo, ó, se eu vou fazer uma reportagem sobre como escalar o Monte Kilimanjaro, que foi o primeiro livro da coleção, né? Eu posso muito bem entrevistar alguém que escalou o Monte Kilimanjaro e fazer uma reportagem sobre o Monte Kilimanjaro. Né? Mas não foi isso que eu fiz. Eu fui lá e escalei a montanha. Eu escalei a montanha. Eu fui um cara que escalou a montanha. E eu fiz, então, uma reportagem onde eu era repórter, né, porque eu estava fazendo a reportagem, e, ao mesmo tempo, eu era o protagonista da reportagem, eu era o cara que estava escalando a montanha. Né. A abordagem que eu dou para a matéria é jornalística, eu não descrevo simplesmente a minha escalada, não é? O que poderia, então, ser classificado como uma autobiografia, mas não, né? Eu contextualizo essa escalada dentro de um ambiente maior, não é? Ou seja, eu contextualizo essa escalada dentro de uma grande reportagem. A escalada, ela vai ser uma parte dessa reportagem, né? Mas as informações, tudo que aconteceu antes, né? A preparação, por exemplo, ao fazer essa reportagem, eu conto a história da montanha, os primeiros caras que escalaram a montanha, as dificuldades que eles encontraram, né? Como é atualmente. Então, é uma grande reportagem. Só que esse é o diferencial. Ela é centrada pelo protagonista, né? Que é o próprio jornalista, que é o próprio repórter, né? E tem um pouco de historiador também aí, então, né, Ortiz? Sim, né? O historiador tem outras ferramentas, não é? É diferente da ferramenta do jornalista, não é? O historiador, ele procura ficar o mais longe possível do fato que ele está relatando, né? Uhum. O pesquisador, ele, quanto mais isento ele for, vamos dizer assim, melhor, né? Ele tem que ser um cara realmente isento, né? E a própria pesquisa do historiador, ela tem outros métodos, né? Ela tem outras técnicas, que não a do jornalismo. E no meu caso, não. Eu falo na primeira pessoa. A reportagem toda, não é? Ela é na primeira pessoa. É uma comunicação direta que eu tenho com o meu leitor. E eu considero esse tipo de jornalismo, essa linguagem, vamos dizer assim, né, uma maneira da gente conseguir uma comunicação mais afetiva com o leitor. O que eu quero é levar o leitor comigo na viagem. O cara tem que estar lendo o meu livro, ele tem que estar sentindo como se fosse ele que estivesse fazendo a viagem. Né? Há, assim, um transporte emocional do leitor junto comigo. Até eu recebo muitos e-mails, né, dos leitores, e eu recebi um que eu achei muito interessante. Recebi um e-mail de um leitor que ele disse assim para mim: olha, li o teu livro, Aventura no Tempo da África. Cheguei no cume do Kilimanjaro contigo. Faz 3 dias, ainda me dói as pernas. Fiquei encantado, porque é exatamente isso que eu quero. Né? Eu quero que o cara escale a montanha comigo. E eu quero que ele chegue lá em cima tão cansado quanto eu cheguei. Eu quero que ele sinta medo comigo. Eu quero que ele sinta a euforia que eu senti vendo apenas os fatos reais, os fatos que aconteceram. Né? Então, é diferente da literatura, porque a literatura é uma linguagem onde se tem uma série de artimanhas, né, para emocionar o leitor. Aqui eu tenho que fazer, eu tenho que emocionar o leitor só através da linguagem, porque o conteúdo é real. Aquilo ali aconteceu mesmo. Né? Ortiz, mas como é que é o processo da criação de livro? Vamos pegar o Jerusalém, que é o seu livro mais recente. Como é que você... Vamos começar pelo começo. Como é que você chegou para o seu editor e conseguiu vender a sua matéria? A coleção Viagens Radicais são 10 títulos, são 10 reportagens sobre 10 grandes travessias, 10 grandes desafios. Né? Por exemplo, eu tenho um livro que se chama Travessia da Amazônia. Eu cruzei do Pacífico ao Atlântico por dentro da Floresta Amazônica. Como vendi essa ideia? Né? O primeiro livro da coleção, Aventura no Topo da África, quando a Record publicou, o livro vendeu muito mesmo, né? E aí a Record me fez uma proposta de nós fazermos uma coleção, não só aquele livro, mas como a editora gostou, o público gostou, e teve uma repercussão muito boa, vendeu muito, eles me fizeram a proposta de fazer uma coleção de 10 livros por aí, um por ano. Tá? Então, eu teria que fazer uma grande expedição por ano, e no final do ano eu tinha que entregar para a Record os originais para nós publicar um livro sobre aquela expedição. Né? Eu fiz um contrato com a Record, E com esse contrato, eu fui buscar um patrocinador aqui em Porto Alegre. Né? Então, aconteceu assim, duas coisas importantes para se vender o produto. Né? Quando eu fui buscar o patrocinador em Porto Alegre, eu não fui vender uma ideia para o cara. Né? Eu fui vender um produto. Ou seja, eu não fui vender para ele algo que eu pensava fazer. Eu fui vender para ele um produto que já existia. Olha aqui, ó, fiz uma expedição para a África, escalei a montanha mais alta do continente, cheguei no cume, escrevi um livro, está aqui, a editora vai publicar o livro. E não só vai publicar esse livro, como ela quer publicar um por ano, daqui para frente, enquanto eu puder escrever. Né? E aí eu consegui um contrato com o patrocinador do Porto Alegre, para me bancar as minhas expedições. Isso faz 15 anos. E esse contrato vem sendo renovado todo ano. Agora já é quase que automaticamente, né? Então, eu tinha a editora, que queria publicar o livro, a coleção, eu tinha um contrato com a editora de que esse livro iria ser publicado, e em cima desse contrato, eu fiz um contrato com o patrocinador, que banca todas as minhas expedições. À medida que os livros foram saindo e a venda foi aumentando, eu fui me desvencilhando, né? Eu fui largando todas as outras atividades que eu tinha. E me concentrando cada vez mais nesse projeto. E hoje eu só faço isso. Hoje eu não faço mais nada, né? Só faço isso. Ou seja, você não escreve, então, para revistas, jornais, outros veículos? Só como freelancer, tá? E só aquelas matérias que têm a ver com os meus livros, com as viagens que eu fiz. Né? Hoje fiz uma matéria para uma revista de São Paulo sobre o Kilimanjaro. Os caras queriam uma matéria sobre escalar no Kilimanjaro. Aí eu faço. Né? Ou seja, eu faço bastante matéria, aliás, para o exterior também, né? Mas como freelancer, não tenho compromisso nenhum prévio, e mesmo que a pauta esteja dentro de uma viagem que eu já tenha feito. Porque uma viagem dessa, o que eu uso no livro é muito pouco, sobra muito material inédito. Porque o livro ele tem uma espinha dorsal. Então, se eu me proponho, não é, a fazer a travessia do deserto Saara numa caravana de camelo, vai rolar muitas histórias nessa travessia, mas eu só vou usar no livro aquelas histórias que têm a ver com a história que eu estou contando. Então, esse material que sobra, eu posso usar, eu uso, né? Faço muita matéria assim, no freelancer. O nosso público, o nosso ouvinte, ele é realmente um jornalista jovem ainda, até com seus 20, 20 e poucos anos. Como é que ele pode se tornar, então, um repórter nessa área de jornalismo de aventura? E quais dicas que você poderia dar para quem está tentando entrar nesse segmento? Primeira coisa, é preciso dominar, não é, o texto. Tem que escrever bem, vamos dizer assim, não é? Porque é um jornalismo que ele se impõe muito pelo texto. Porque para tu fazer uma reportagem um livro com 200 páginas, né, de reportagem, tu tem que ter um texto que tu cative o leitor. Não escrever difícil, né? Escrever bem não é escrever difícil, pelo contrário. É se escrever de maneira simples, né? Ou seja, tem que ter uma linguagem que se aproxime um pouco da literatura. A linguagem tem que se aproximar um pouco da literatura, embora o conteúdo vai ser jornalismo puro. Né? Então, eu acho assim, tem que ser bom na escrita. Então, tem que ler bastante, né? Porque a gente sabe que para escrever bem, antes tem que ler bastante. Né? E tem que ter uma curiosidade muito grande, principalmente em tentar ver aquilo que a maioria não vê. Porque o jornalismo de aventura, ele passa para o leitor muito a tua visão de mundo. Né? Como tu narras na primeira pessoa, como tu estás contando uma história na primeira pessoa, tu passa muito para o leitor a tua visão de mundo. Né? Então, quanto mais original for a visão que tu tenhas do mundo, quanto mais original for a leitura que tu passas da realidade, né, maior vai ser o interesse que tu vai despertar no leitor. Normalmente, nosso jornalista brasileiro, ele vê o mundo pela visão da nossa cultura ocidental, né? Europeia, capitalista, democrática, né? Onde os nossos valores aqui estão bem sedimentados. Né? Agora, existem outras culturas no mundo com outros valores, com outras maneiras de perceber a realidade. E não são melhores nem piores que a nossa. Simplesmente os caras têm uma outra maneira de perceber o mundo. Né? E isso é muito importante, que um jornalista que queira entrar nessa área de jornalismo de aventura, ele tenha essa visão. Ele tem que ter uma visão global, mas não global ocidental. Né? Outra coisa que eu acho muito importante, Max e Debra, tá? É o cara não ter preconceito. Não ter preconceito. Né? Ou seja, tem que estar aberto, tem que estar com a mente aberta para todos os conceitos que existem no mundo. Então, tu não pode chegar numa comunidade no interior da África, né, onde os caras têm uma série de costumes próprios, completamente diferente do nosso, e tu querer analisar os caras pelo nosso parâmetro. Tu não vai compreender o que, que os caras fazem. Então é preciso esquecer tudo que a gente sabe, tentar entrar na realidade deles, aprender com eles como eles fazem aquilo, por que eles agem daquela maneira, e tentar perceber o mundo pelo viés deles. Né? Aí tu vai ter uma outra maneira de olhar o mundo. Porque se eu sair daqui do Brasil para fazer uma matéria lá na Índia, e eu for analisar o comportamento dos hindus a partir das minhas referências, né, eu não vou entender nada que os caras estão fazendo. E ou eu vou sair de lá deslumbrado, porque os caras são diferentes, ou eu vou sair de lá, né, criticando. E não vou perceber o que, que os caras realmente fazem. Né. Tem um exemplo assim, que eu sempre dou quando eu falo esse tipo de assunto. Os hindus, eles comem com as mãos. Né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Normalmente, se associa a alguém que come com as mãos, se associa a miséria, né? Ah, o cara é muito pobre, não tem dinheiro para comprar talher, ou a sujeira, né? Ah, o cara não tem, né, higiene, né? Enfim, a gente sempre olha com um olhar depreciativo se tu veres alguém comendo com as mãos. Agora, por que, que os caras comem com as mãos? Isso é que nós temos que entender, senão nós não vamos compreender nunca por que, que eles comem com as mãos, né? Para o hindu, a comida é algo sagrado. A comida, para o hindu, ela é tão sagrada que ela só pode ser tocada com o corpo humano, que é sagrado também. O hindu, se ele tocar a comida com algo que não seja a própria mão dele, está profanando a comida. Então, na concepção que ele tem de mundo, na concepção que ele tem de vida, dentro da cultura dele, ele tem essa visão. Ele não pode tocar a comida com nada que não seja a mão dele. Então, o cara usa a mão para comer porque ele tem essa visão. Ele vê o mundo dessa forma. Então, não posso eu chegar lá e criticar o cara. Ele não está errado. Ele faz aquilo porque faz parte da cultura dele, né? Ou seja, não vai ser uma graduação, não vai ser uma pós, não vai ser uns estudos. É formação cultural do jornalista, no caso. É, muito bagagem cultural, né? Uhum. E muito também uma questão de estar aberto a essas formas diferentes de ver a vida, né? As maneiras, as diversas maneiras que tem de perceber a vida. Dentro disso que você está falando, Ortiz, então, assim, por mais que tenha, você faça pesquisa aqui antes de viajar e etc., você chega lá, ainda assim você surpreende, ainda assim sempre tem alguma coisa de nova que talvez você não estava pensando em acrescentar e acaba acrescentando porque foi uma coisa interessante e inesperada? É, e já aproveitando a pergunta dela, né, se possível, falar um pouco sobre a sua preparação para a viagem e para a escrita dos seus livros. A pergunta da Débora é muito legal, porque eu costumo dizer assim, ó, os imprevistos são o tempero da viagem, né? Quando eu vou viajar, e aí já entrou na outra pergunta, né? Eu faço uma preparação antes, né? Eu dedico 3 meses preparando a viagem. Eu escolho o tema. Normalmente eu escolho uma pauta que vá gerar um desafio, né? Porque aí eu vou vivenciar uma aventura. Eu sempre quero vivenciar uma aventura, né? E eu gosto muito, assim, de travessias, né? Então, por exemplo, a travessia da Amazônia. Eu decidi que a pauta era ser essa. Eu vou cruzar do Pacífico ao Atlântico por dentro da floresta amazônica. Então, eu peguei um avião, desci no Peru e comprei a passagem de volta do Belém do Pará. Então, eu tinha 3 meses para ir de Lima, no Peru, até Belém do Pará, cruzando por dentro da Amazônia. Primeiro eu me preparo fisicamente, né? Como eu já falei, assim, eu tenho uma boa saúde, né? não sou fanático por fazer exercício, não é por aí. E a preparação técnica é me informar sobre o que eu vou encontrar nesse roteiro, né? Principalmente para não correr um erro, que é muito comum as pessoas que viajam correr. Se ela não tem uma preparação prévia, não faz uma pesquisa do que ela vai encontrar pelo caminho, ela acaba, às vezes, passando ao lado de algo super interessante, mas como não está exatamente no roteiro dela, ela não vê, não vai lá, não percebe, né? Isso eu vejo muito em pessoas que estão viajando. Os caras viajam, eles fazem um roteiro normal e não se dão conta que existem diversos passeios laterais, né? Que a gente pode sair um pouquinho do nosso roteiro e com uma pequena viagem, uma pequena caminhada ali, às vezes um dia a mais, no entanto, a gente acaba vendo uma outra coisa que também é muito importante, né? Então, eu faço, preparo esse roteiro para não acontecer isso. Mas o mais importante que tem na viagem sempre é isso que a Débora falou, são os imprevistos. E a gente tem que se surpreender, porque a hora que a gente acabar, a hora que a gente perder essa capacidade de se surpreender, a vida vai ficar muito monótona, né? E por maior que seja a experiência, e agora faz 15 anos que eu estou nesse projeto, já conheço o mundo inteiro, já tive contato com muitas realidades diferentes, já vivenciei muitas situações inusitadas, né? Muita situação limite, já corri muito risco de vida e tal. Então, realmente, hoje em dia são poucas as coisas que me surpreendem. E eu busco cada vez mais ser surpreendido. Você falou que tem 2 séries, o primeiro sobre... As Viagens Radicais? Tem as Viagens Radicais e a outra que é Expedições Urbanas. E é um outro projeto, diferente das Viagens Radicais. Como é que é esse projeto? É uma outra pauta e é uma outra linguagem. A coleção Expedições Urbanas, ela primeiro mudou a linguagem, passei para a crônica. Saí da reportagem e passei para a crônica. É uma outra linguagem, né? Eu digo assim, ó, a linguagem jornalística, ela é muito precisa, ela tem que informar com precisão, ela deixa pouco espaço para o leitor completar a história que ele está lendo. A crônica já é diferente, né? A crônica já é uma linguagem que ela não precisa, ela não necessita ser tão precisa, ela tem que deixar espaço o leitor completar a história, né? Então, a linguagem é diferente. No jornalismo, eu tenho que dizer assim, ó, eu chego num país e eu tenho que dar o preço da gasolina. A gasolina custou $1,50. Na crônica, eu digo assim, a gasolina é barata, a gasolina é cara. E aí, cada leitor que vai lá na cabeça dele vai decidir para ele o que é barato e o que é caro, né? Eu não tenho, assim, essa precisão jornalística. Então, a crônica é uma linguagem onde ela informa também, né? Mas ela deixa espaço para o leitor participar. É uma comunicação maior com o leitor, né? Essa é a diferença da linguagem. E a diferença de pauta é que eu fico numa cidade. Não são mais as grandes travessias que eu fazia antes. Então, eu fico um tempo numa cidade, né? E eu procuro escrever, eu procuro fazer dentro daquela cidade pequenas expedições, que como são dentro da cidade, eu chamo expedições urbanas, e deu o nome da coleção. Então, eu fico um tempo numa cidade e eu escrevo sobre lugares típicos daquela cidade, lugares que passariam para o leitor um espírito da cidade. Essa é a ideia. Então, eu fui para Havana, fiquei uma temporada em Havana. Em primeiro lugar, a cidade ela tem que ser diferenciada. Não pode ser uma cidade igual a qualquer outra. Tem que ser uma cidade que tenha um perfil próprio, né? Uma cidade que tenha uma identidade própria, né? Tem que ser uma cidade diferente, né? Que não esteja aí no padrão de todas as cidades. Então, em Havana, e lá eu convivi com os havaneses nos lugares onde eles mais se sentem à vontade. E nessa convivência com eles, eu procuro, através das crônicas, levar o leitor para essa cidade. Eu quero que no final do livro, o leitor termine a leitura se sentindo alguém que durante um período morou lá. Morou lá. Essa é a ideia, né? Uhum. Aí o segundo livro foi sobre Jerusalém, que é uma outra cidade também única no mundo, né? E agora eu vou escrever um livro sobre a cidade de Atenas. E eu tenho também um livro, um romance, eu escrevi um romance de aventura, se chama Cartas do Everest, né? E agora eu estou escrevendo um outro romance também, de aventura, que eu vou lançar esse ano, que vai se chamar Gringo, que é a história de um mochileiro. Para mim, essa é a diferença básica desses três gêneros, né? O jornalismo informa, ele tem que passar informação precisa, não deixa espaço para o leitor. O leitor sai da leitura sabendo apenas aquilo que estava escrito no jornal. A crônica, não. A crônica, ela vai sugerindo e o leitor vai completando a história. A literatura, o romance, o autor vai insinuando. Ou seja, é uma comunicação muito mais sutil. O livro de literatura, ele é muito melhor, ele é muito mais importante pelo que ele não diz do que pelo que ele diz. Ortiz, então, a música para o segundo programa? Então, eu vou... Põe aí uma música dos Beatles. Paul McCartney está fazendo um show aqui em Florianópolis, aqui pertinho, né? Vem fazer um show aí. Ele fez um show aqui em Porto Alegre, e foi um show assim maravilhoso, que os Beatles têm uma importância muito grande na minha formação cultural, né? Eu acho que a maior revolução que já foi feita, né, nesse mundo foi feita pelos Beatles, porque eles fizeram uma revolução nos costumes. Né? Eles mudaram completamente a maneira das pessoas verem o mundo, se comportarem, né? São fãs deles. Então, deixa eu escolher. Hey Jude. Pode ser Hey Jude, tá? Tá certo, então, só na caixa e até daqui uns dias com a parte C do programa. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, make it better. Stop.